acho que a carteira é mais. Não sei, aí só uma coisa, do carinho, é, seria. As estampas vão ser sempre diferentes, tipo, sortidas. Cada uma com uma estampa. Nesse padrão, assim, nesse estilo. Nesse padrão.